cara não facilita. É perigoso casar com mulher bonita. Casar com mulher feia não tem perigo não. Não precisa se cuidar das unhas do gavião. Quem tem mulher bonita, trate ela com carinho. Senão a qualquer momento você vai ficar sozinho. Abre o olho, cara, não facilita. É perigoso casar com mulher bonita. Abre o olho, cara, não facilita. É perigoso casar com mulher bonita. A mulher do meu vizinho é um anjo feito gente. Por isso ele anda sempre de cabeça quente. Quando ela passa por mim, eu até faço zoinho. Cá pra nós, mas tá bonita a mulher do meu vizinho. Abre o olho, cara, não facilita. É perigoso casar com mulher bonita. Cuidado, perigo, cara, meu vizinho. Não facilita. Cuidado, eu aqui, eu sou um perigo. É perigoso casar com mulher bonita. Quando ele sai com ela, a gente olha, ele se irrita. Aí o que acontece pra quem tem mulher bonita? Eu estou de cuca fria e não penso coisa à toa. A minha mulher é feia, por isso estou numa boa, malandro. Abre o olho, cara, não facilita. É perigoso casar com mulher bonita. Agora, abre o olho, cara, não facilita. É perigoso casar com mulher bonita.